vento da noite um sopro ecoou. Flauta em brasa, o destino chamou. Entre sombras e luz, no mesmo salão, dois homens, dois mundos, colisão. Ele veste preto com capa dourada, jeans azul, alma incendiada, luvas vermelhas, botas a brilhar, óculos escuros prontos para lutar. Ruivo de fogo, barba a dançar, curto cabelo a cintilar, erguei a flauta só pro poder, água e chama começam a ferver. Terra treme, ar vai girar, gelo corta, luz a queimar, laser risca o céu em neon, é sinfonia. Respiração febril, jaqueta preta com vermelho hostil, luvas cerradas, cadeira na mão, passos pesados no chão do salão. Ele ruge alto, quer dominar, mas a flauta começa a ecoar. Fogo serpenteia em espiral, fogo dança em ritual, terra ergue muralhas. Envolve como véu dourado, laser corta o céu estrelado. Na melodia antiga e ancestral, o herói invoca o poder elemental. Sente a vibração, bate o coração. No som da flauta o destino mudou, na força da música o mal se a canção ecoa a paz no coração. A capa dourada reluzir e a flauta volta a sorrir.